A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que o bacana do Agente 86 é que os ouvintes sempre interagem aí com a gente, mandando sugestões de episódios, e a gente vai, na medida do possível, soltando no ar aí, criando as pataquadas e tal. Geralmente os ouvintes nos enviam apenas a sugestão do tema, né? Exceto naquele especial Roubadas de Ano Novo, que os ouvintes foram instruídos para mandar as suas histórias propriamente ditas. E talvez influenciado pelos episódios dessas roubadas, nosso querido ouvinte Malfória, que é de Vitória da Conquista, lá na Bahia... Será que a pronúncia é essa mesmo? Ah, espero que sim. Ele nos enviou um fantástico texto sobre a sua experiência com um dos maiores jogos para Super Nintendo. Estamos falando de Street Fighter 2. Claro que você lembra, né, Walter? Raduki! Lembra? Tinha o Blanca. Blanca era brasileiro. Era, cara. Brasileiro, e eu morria de vergonha eu disso. Também. Afinal, eu não queria que o resto do mundo achasse que todo o Brasil vivia naquela selva gosmenta imunda, comendo piolho um do outro. E tinha a Chun-Li, lembra? Foi motivo de muitas interdições lá no banheiro de casa, promovida por mim mesmo. Ela tinha coxas gigantes e a molecada ficava ali girando ela só pra levantar a saia, sabe? Que aparecia a calcinha. Exato. E eu, na verdade, tava lá com o joystick do Atari. X-Men. Então, cara, começa aqui a história do nosso querido Malfória. Abre aspas. Provavelmente a primeira experiência de muitos com filas, aliás, elas eram enormes, por sinal, chegavam a se comparar com filas do INSS ou dos bancos em dia de pagamento de aposentados, a continuação de um pouco expressivo, mas pioneiro, pois era o primeiro jogo de luta a utilizar 6 botões para soco fraco, isso, o médio, o forte, idem para chutes, né? Sim mesmo, cara. E foi responsável pela introdução de centenas de crianças e adolescentes ao mundo do vício. Gastávamos moedas e mais moedas com fichas nos arcades. E pouco tempo depois, com horas nas casas de jogos, quando do lançamento do moderníssimo Super Nintendo Entertainment System. Cara, esse negócio de arcade realmente desestruturou muito a família mesmo. Pra quem não sabe o que é um arcade, em São Paulo a gente chamava de fliperama, né? Fliperama. Chama até hoje, né? De flipper. Flippers. Eu não sei como é que é no resto do Brasil. Era um videogame, né, que funcionava com fichas, construído numa parceria entre o Satanás e o presidente Nicholson, né? Só pode ter sido duas criaturas do mal, né, pra fazer tamanho destruidor de lar, que tinha o poder de viciar uma criança / adolescente 10 vezes mais que o crack. Há relatos de jovens, Alexandre, que venderam até a primeira noite da irmã em troca de fichas nos arcades. E que moleque canalha não tentou enfiar uma ficha da Embratel, DDD, num arcade da vida, né? E dava. Claro que não. Eu ouvi falar de gente que roubava das rodas, né, dos pneus dos carros, saca aquele chumbo pra balanceamento? Sim. Eu ouvi falar de gente que tirava aquilo pra e derreter. Conseguia moldar, dando a pancada, saca? Forjando pra fazer as fichas. Ficha. Não sei se é verdade. Hadouken! Shoryuken! Continua aqui a história. Particularmente, meu vício durou muito tempo. Tanto que perdi a minha 8ª série de tanto matar a aula pra jogar Super Street Fighter 2. As máquinas ficavam nos lugares mais sombrios, como rodoviárias e botecos imundos, verdade. E foi num desses que senti pela primeira vez o cheiro de um cigarro estranho que alguns moleques fumavam. Era pra dar uma relaxada, né, cara? Logicamente, estou falando da erva oficial do reggae. Isso sem contar o cheiro de cola que os mesmos moleques cheiravam. E meu vício no Street Fighter não deixava que eu, com cara de filhinho de mamãe, me intimidasse e fugisse. Por incrível que pareça, nunca fui assaltado ou importunado nesses lugares. Você deu muita sorte e eu entendo muito bem o que você está falando quando diz lugares imundos, né? No começo da década de 90, eu já tinha passado do meu ciclo escolar, né? Estávamos em épocas diferentes, mas na década de 80... quando reinava os jogos Elevators e Space Invaders, eu frequentava lugares onde, às vezes, você tinha que tirar um corpo de cima da máquina, saca? De cima do arcade e jogar o cadáver no chão, saca? Pra você poder jogar. E o bando de office boys, hein, Alexandre, que tinha nesses lugares? Ah, descia pela porta de trás da bumba pra matar a condução do trampo, exatamente, né, cara? Pra trocar por ficha e ficar lá nos arcades. Eu não sei se lá em Vitória da Conquista era assim, mas aqui em São Paulo só dava office boy, prostituta, gazeteiro e drogado nos flippers da vida. Exato. Cara, eu lembro que eu jogava num lugar que eu não sei por que cargas d'água, o cara vendia mortadela. Então, toda vez que eu ouço o nome Street Fighter... Tinha na fiambreria. eu Street Fighter, a minha memória olfativa, já sinto marba, cara. E continuando o e-mail, vale lembrar das versões genéricas, hoje chamados de Street Fighter de rodoviária, onde o Ryu podia soltar 5 Hadoukens de uma vez só, o Zangief soltava fogo e etc. Os pioneiros da pirataria do software, né? E as belas pernas da Chun-Li, que despertavam os sonhos da molecada, né? Era um tempero a mais, como a gente até citou, inclusive. Inserido com muita esperteza pelos japoneses da Capcom, que é quem produzia a parada toda, né? Sim, os insanos, devassos, tarados da Capcom. Os golpes que ninguém sabia pronunciar direito, gerando vários nomes esdrúxulos baseados no som que parecia verdade. Isso é muito bom, cara. As caixas de som eram ruins também, terríveis, né? Então cada um achava que era uma coisa, né? O mais famoso é o Tiger Robocop. Do Sagat. Lembra do Sagat também, né, Valdo? Sim, sim. O Ataque das Corujas, do Ryu e do Ken. Ataque das Corujas! Tanto sucesso deu origem a várias cópias, também de muito sucesso, né? Como Mortal Kombat, o Art of Fighting, o Fatal Fury e por aí vai. E essa foi a história do nosso querido ouvinte Malfória, que lembrou aí do Street Fighter. Bacana do e-mail dele. Como você disse, a galera sempre manda sugestões, né? E ele não, ele mandou as impressões dele, eu achei bacana o texto, muito engraçado. Outros e-mails iguais serão bem-vindos. Exatamente, e-mails que você pode mandar entrando em contato conosco lá, Agente em 86, o nosso site, claro, agenteem86.com.br. Toda segunda e toda quinta-feira da semana tem um episódio novo. Ô Alexandre Moreira, falando em arcade e office boys, meu primo era office boy. Esse Brasil é a grande, aqui em São Paulo a gente chama de office boy, mas eu sei que tem outros lugares do país que o nome é outro. Contínuo ou outras coisas. Lembrar de contínuo. É aquele cara que trabalha na rua, né? Pagando contas, levando e buscando documento, entregando recado em puteiro. E o principal, que é fazer jogo da lota e da cena, né? Pro escritório inteiro. Profissão de office boy é essa, né? Que já foi engolida pela internet, né? Pelos motoboys suicidas já na década de 80 ali. Então, os arcade shops, né, aqui em São Paulo, como dito, conhecido como fliperamas, eram verdadeiros templos de adoração à vadiagem frequentados pelos office boys, né. Aí, uma vez, foi dado ao meu primo, que era office boy, a missão de depositar um cheque de altíssimo valor. Aí ele não pensou duas vezes, Alexandre, pra proteger o cheque, ele colocou o cheque dentro da cueca. Muito office boy já fez isso, botar o cheque dentro da cueca, na meia, né. Só que ele não foi direto para o banco. Primeiro ele passou numa barraca de hot dog, comeu um completo, né? E fez um outro pit stop ali no arcade. Só que lá no arcade, né, o hot dog começou a fazer o efeito, né? Começou a fermentar dentro do estômago do meu primo. E ele com o bolso cheio de ficha, com aquele tintilhar de fichas. Exatamente, ele não queria estar, mas foi obrigado a correr pro banheiro. Sabe quando você corre pro banheiro e já entra de ré abaixando as calças? Já fiz muito. Então, cara, ele fez e mandou o produto lá dentro, só que ele esqueceu do cheque. Que foi?